André Cedeas, o moral de vida. Alisson Cedeas, Punk da mídia, JF da mídia, Henrique Divulgações, você já sabe quem é. Mas esse é o movimento que o GL tá lançando. Estouro num TikTok, só a bunda balançando. Acompanha o beat, acompanha o solinho. Deixa a bunda balançando com a mão no joelhinho. Esse é o movimento que o GL tá lançando. Estouro num TikTok, só a bunda balançando. Acompanha o beat, acompanha esse solinho. Deixa a bunda balançando com a mão no joelhinho. Bunda balançando, balançando bunda, coca bunda balançando, balançando bunda, bunda balançando, balançando bunda, sobe bunda, desce bunda, bunda balançando, balançando bunda, coca bunda balançando, balançando bunda, bunda balançando, balançando bunda, sobe bunda, desce bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, vem balançando essa bunda, bunda balançando, balançando bunda, coca bunda balançando, balançando bunda, bunda balançando, balançando bunda. Vem sentando, desce a bunda, vem jogando, e vem jogando. Desse jeito tá gostoso. Não digo o dado é 7799950227. Eu gosto de LV, imperador dos paredões. E burro, vem! Esse é o movimento do GL tá lançando. Estouro no TikTok, só a bunda balançando. Acompanha o beat, acompanha esse solinho. Deixa a bunda balançando com a mão no joelhinho. Esse é o movimento do GL tá lançando. Estourou no TikTok, só a bunda balançando. Acompanha o beat, acompanha esse solinho. Deixa a bunda balançando com a mão no joelhinho. Bunda balançando, balançando bunda. Vem com a bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Chacoalha essa bunda. Bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Vem jogando essa bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Fica a bunda balançando, balançando bunda. Bunda balançando, balançando bunda. Chacoalha.